Monsieur Moustache, Bongacu et Patrice. Bom ano. Bom ano, feliz ano novo de 2011. Bem-vindos ao primeiro show do Bigode de 2011. É tudo novo. Não será o último, provavelmente. Não, esperemos que não. Inicialmente. Esperemos que não. Mas temos, está tudo novo, ano novo, vida nova, estúdio novo. Microfones novos. Sim, fones agora novos. Temos três microfones. É verdade, podemos estar aqui e temos espaço, temos aqui um espaço mais agradável. Para trazer umas miúdas. Temos claridade. Cadeiras novas e confortáveis. É verdade, que me estou a afastar do microfone quando eu falo. Daqui a bocado estou na porta. Mas isto é fixe, pá, temos um espaço bacana. Temos aqui umas cenas penduradas no teto, porreiras. Tem bom aspecto. Parece aqui maquetes de arquitetura. Calçada portuguesa e é tudo. É verdade, temos calçada portuguesa no meio do estúdio. É para ajudar a acústica. Yeah. E também temos muita música. Pois é. Porque, pronto, desde o início do ano que saíram umas coisas e nós não podemos... Pronto, não temos tido disponibilidade para vir aqui. Mas finalmente... Não nos têm deixado, sim, é mais isso. Entretanto já aconteceu muita coisa, lançou-se muita música, tremeu a terra por vários sítios e pá, e não sei. Mas nós continuamos cá. Nós pelo menos estamos aqui. Não sei para onde é que hei de começar, o que é que vocês trouxeram de música? Trouxe muitas coisas diferentes, mas boas, muita fruta e pá, se calhar começamos... Por Cássios já são antigos. É verdade, e tiveram cá há pouco tempo. Não, com o Rosin Murphy no Luke. A sério? Não sabia. Há pouco tempo, quer dizer, já não lembro se... Há pouco tempo, acho que foi este ano ainda. Yeah. Mas já foi há uns meses. Há uns meses? Yeah. Eu não sabia, por acaso. E eles lançaram dois EPs, lançaram um EP de originais e depois lançaram outro de remixes. Esses dois foram lançados pela Headbanger, acho eu. Este ano andou muito ativo. Pois anda bastante ativa e ainda bem. Sim. Ainda bem. E pronto, vamos ouvir uma música deles que é I Love You So, mas só que o remix do Scream. Ou preferes a original? Não sei. Acho que ainda não as ouvi. Vamos ouvir o remix do Scream, está fixe. Está mesmo bem 90s. We'll be right back. bem nice, bem rave. Bem rave. Bem ácido. Como é que se chama aquelas cenas coloridas? Glowing Sticks. Aí, man. Agora que falaste nisso, eu não acredito que vi uma cena moeda estúpida no YouTube. São as danças de Glowing Sticks. Há um gajo que tem um programa que é pôr cenas no micro-ondas e ver o que é que acontece. Não, isso não é possível. Olha, o gajo põe baterias de telemóvel, põe telemóveis, põe dildos, tudo, meu, o gajo põe tudo no telemóvel, no micro-ondas, e houve um dia que ele pôs o quê? Glowing Sticks também. E que comentou? Mano, o gajo até, aqui começa tipo a fazer assim, parece fogo de artifício lá dentro, pá, põe da mar. Enfim, o gajo tem tipo 6 seasons de cenas que mete dentro do micro-ondas. Depois dá nomes de gajas ao micro-ondas e tipo... aos vários micro-ondas. Aos vários micro-ondas que aquilo de vez em quando explode. Corre mal. Pá, mano, que cena mesmo estúpida, mas pronto. Estavas aí a falar do Acid House. Do Acid House. É um filme do realizador do Trainspotting. E, pá, são ácidos e bebés. E trocas de personalidade. Mas tenho de ver, se eu contar agora aqui a história, perde a piada do filme. Mas, pá, digo-vos já que vão gostar bastante. Bebés roubam aquilo é mesmo um robô, aquilo vê-se mesmo que é um robô, aquilo não parece nada real, aquele bebê. Tenho de ver aquilo está fixe. Tá, e a personagem principal é um dos que também aparece no Trainspotting, que é aquele gajo mais magro. Não me lembro do nome da personagem dele, mas é fixe. Não, ele tinha um malcunho. Yeah. Não me lembro. Já foi muito. Sei que, por acaso era uma personagem até bastante cómica. Que era o gajo assim mais calminho de todos. Então, passamos mesmo com a música calma. Por acaso começámos bem a abrir aqui com o 90s. Yeah. Pá, do que eu trouxe é muito house filtrado e disco e não sei o quê. Não sei se não cola muito bem aqui com isto. Portanto, acho que continuamos aí na onda do ácido. Yeah. Pá, de cenas. Voltando outra vez à Boys Noise Records. Pá, não me canso dessa label. E eles, para quem não sabe, eles... Já lançaram para aí 50 EPs e para comemorar isso criaram uma nova sublabel que é Boys Noise Tracks, que se dedica mais a malhas bem techno original e house. E eles também lançaram uma compilação da Acid House. E eu trouxe aí umas músicas deles. Está a voltar esse som assim mais pesado. Da Acid House. Acid House ouve-se bem. Não é muito pesado. Estou a dizer o techno. O techno está a voltar outra vez. Sim, assim, e mais pesado. Aliás, eles estão a trazer outra vez o techno e Boys Noise Records, a Tracks. E a Night Slugs também faz uma cena que é com a White Label, que requeria músicas antigas. Também tem a cena dos EPs de Borla. A Night Slugs tem os EPs de Borla que costuma lançar e normalmente até são cenas mais para pesadinho. Pá, e acho que está a voltar isso. Night Slugs é tudo... É da crise, o pessoal quer cenas pesadas agora. Night Slugs também é tudo um bocado mais sombrio, é tudo bem londrino, underground londrino, mas é fixe. Pá, então vamos ficar aqui com uma malha da Boys Noise, da Super Acid, e vamos ficar com a malha do Siriusmo, tem de ser. É verdade, grande Siriusmo. I Love My Voice, Siriusmo. um bocado assim... Um bocado pouco convencido, sério, mas pronto. Voice. Esquisitas, nada naturais. Faz-me lembrar aquela cena do Mr. Wise do Michael Jackson. Isso é bem creepy. Depois do gajo ter morrido, isso ficou. Eu não estou a lembrar disso, meu. É pá, eu posso repercutir aqui de representar. Depois, representar aqui a cena que é Hello, my name is Michael Jackson. And como é que era? I'm the ghost of Michael Jackson, ok? And I want to fuck your little brother. Era tipo uma cena assim. Ah não, I am the reincarnation of Michael Jackson. Só que tipo numa voz robótica. Portanto, não ajuda muito à cena. Ele tem uma malha no álbum que é só... Pá, com um kick muito forte mesmo à techno. E com um snare. Pá, deve ser só um kick e um snare. E uma voz robótica a dizer... Bruce Willis is dead. Aliás, eu tenho isso em vinil até. Vem no álbum do Nazi... Yeah, é provável. E outra coisa, pá, Mr. que eu vi hoje que mandaram para o mail, que é um gajo, pá, é o Thornton, ou lá o que é, tipo, é um gajo qualquer do SoundCloud que tem uma música que é Justin Bieber is Dead. Justin Bieber is Dead. E eu comecei a ouvir uma beca a ver se tinha essas vozes, mas não ouvi as vozes, só ouvi foi uma pedrada do caraças e uma da pessoa nos comentários a dizer assim: é pá, isso os níveis da música estão bué da alto, fiz um kick muito alto e não sei o quê. E o gajo, pois depois tenho que ver isso. Desculpar-se bem. Bem, o que é que temos mais a seguir? Continuo eu? É pá, continua, porque acho que assim, do que eu tenho não se enquadra muito bem aqui. É, então. E tu tens também. Também, ali tenho ali um clássico. Dos 80s para passar. Nice, passar? Nice, sim. Nice. Eu tenho tentado a tentar as cenas dele. Tem sido atualizado. Não é, não é. Ah, nunca mais, por acaso, nunca mais fui ver as cenas dele. Mais com remixes. Mas pá, ouves aquele sintetizador, parece que vem de uma caça de VHS, tipo. Pá, bem fixe. Gosto bem daquilo. Pá, então vamos para um clássico, Aphex Twin, com o nome de AFX. Acho que ele utilizava este nome quando trabalhava só com os Rolands. Ele fazia só músicas inteiramente só nos Rolands e utilizava este nome. Eu gosto do nome da música. E ele lançou para aí 3 EPs, acho eu, com este nome. Hollywood. Yeah. Pronto, o nome diz tudo. Com esse Hollywood. É Acid House. Ainda faz queimar qualquer coisa. O mais Roland qualquer coisa. Isto é, não sei, Roland, sei lá, 505 ou uma coisa assim de género. 505, isso não existe. Acho que 505 não existe? Acho que não. Acho que sim, meu. Não sei. Pá, existem uns quantos. Fica aí no ar a dúvida. Pois, já vimos ou procurem na net. E pronto, vamos ouvir aqui a Ali Butacid. Aphex Twin. Ali Butacid, meu Deus. ácido, muito ácido. Tudo no ácido. Aqui não estamos no ácido, pelo menos por enquanto. Estamos aqui bem sóbrios. Não sei, acho que podemos começar a aderir à onda. Está tudo nos ácidos. Precisa de umas cores aqui no estúdio. É verdade. Está tudo muito branco. Isto é tudo branco. Isto parece uma sala do hospício. Agora que se repare nisso. Não, não interessa. Pá, pelo menos a porta parece. A porta parece. E aqueles forros ali nas paredes também. Também são um bocado... Aquilo é... Não sei. Faz-me para não desalejar. Está em obras há 20 anos, pai. 20 mil anos. Então, e mais coisas? Pá, isto está tudo no ácido, meu. Até o Errol Alcan anda nos ácidos. Que é, pois é, o Errol Alcan vai lançar umas cenas aí pela Baseline Records. Outras coisas do Errol que ele anda aí a trabalhar bem este ano. Então, passa aí umas... remixes. Passei uma cena do Errol. É pá, isto é só um preview e não tem muito a ver com isto. É uma cena mais banda, é dos, um remix dos Metronomy. Que lançaram um álbum agora recentemente. Sim. Que é o da English Riviera. Não conheço. E pá, eu ouvi só uma música que é o She Wants. Está fixe, é Metronomy, não, mas não tem isso. Não tem. Pá, não ouvi mais, não posso falar muito mais, mas pareceu-me o normal deles. Normal. Não pareceu, sim. Pá, gostei muito mais do anterior. Não sei. Gostei mais do anterior. Tenho de ouvir. Mas pronto, isso também tem. Também estou assim um bocado com os digitalismo, também estão aí com uma cena nova e também. Estão a aparecer. Estão a voltar, mas é a cena normal já deles, não é assim? Não varia diferente. Muito. Pelo menos este novo EP que estão a lançar antes do álbum, que é o Two Hearts, depois eu já vou passar aí. Não queria estar a falar disto agora, mas pronto. Mas pronto, são bandas que estão aí já há algum tempo, mas que não. Os Dessis também voltaram, mas não. Está na mesma. Yeah, não. Tiveram aliás, lá um anúnciozinho com a Adidas e tal. Yeah, não achei assim muita piada à música deles. Sim, yeah. Também não gostei muito. Não curti muito. Agora é tudo, ou vai tudo para o ácido, ou então fica tudo aí. Não, então para o Tecno, então para a cena londrina. Está tudo muito mais pesado, está tudo muito mais para pesado. Para a cena londrina. Pá, então vamos, mas ainda temos aqui, tu tens aqui mais umas cenas para passar. Não, mas passa a vossa e depois eu no fim, se então, der tempo, ainda passo. Já estamos a 20 minutos. Então vá, então vou passar aí para uma cena, cena disco house, filtrado, de baixos pulsantes e cenas do género, que é o que eu trago aqui hoje para vocês. E também trago cenas do Breakbot. Trago aqui uma coisinha do Breakbot que anda aí agora, que já vou falar disso, da Ed Bangers. Foi uma abelha que te disse. Uma abelha que me disse. Mas vou passar agora aqui uma cena do action movie Hero Boy, que é um produtor americano com os seus 19 aninhos, que já fazia umas coisas engraçadas, à base de samples. E esta música chama-se Skates 3, e foi remixada pela dupla Le Crayon. Dupla de franceses que também já deu aí algumas cartas em grandes remixes de cenas. O estilo deles é French House, não é? Aquela cena da base. E os remixes que eles já fizeram uma do Shiny Disco Balls, dessa música que eu já ouvi 50 mil versões disso, techno, sei lá, acid house, se calhar, também já devo ter ouvido, rave. E esta música é 80s. E é mesmo, o gajo tem o nome Action Movie Hero Boy e esta música assenta perfeitamente. É Ferraris, é andar rápido, não sei. E qual é que é o género musical desta música? Gin Tonic. É assim. O melhor subgénero que é. É aquela cena, não é slow burner, mas já lá está um bocadinho mais acima, já estamos ali já a preparar já para o dance. GT. É verdade, GT, mesmo muito GT. Então, sem mais demoras, Skates 3. action movie Hero Boy. Fiquei mixado por Le Crayon, a beber gin tónico e a conduzir Ferrari. Isto é, pá, muito bom. Enfim. Não é Acid House. Mas é fixe. É fixe. E eu gosto da fotografia do gajo. Eu também gosto do artwork dele. O gajo tem uma fotografia melhor. Tem o gajo com estes óculos. Melhor, quer dizer, mais engraçado, mas tem um bigode. Portanto, é sempre melhor. Aqui foi antes de fazer. Foi antes de ter o bigode. É pá, eu. Se calhar continuava nesta linha, tenho aqui umas coisas também para completar isto, mas vou primeiro ali se calhar ao remix dos Daft Punk, de uns gajos que também já deram umas cartazinhas, que é os Lelou, é um trio alemão, apesar do nome francês, e já têm feito uns remixes também porreiros. Epá, este aqui, no início, parece que... Ao início fiquei tipo... Isto já é um clássico dos Daft Punk, é o Burning. Pá, Não vale a pena mexer nisto. Não se mexe muito, que é para não estragar. Mas este remix, que é o, como eles chamam, o Bruit Infernal. Eu vou tentar falar francês. É o Bruto Infernal, assim é que é. E os gajos deram boas facadas nisto, mas ficou, está fixe. Ficou assim para o puxadinho, mexido, e tem assim uns breaks engraçados. Pá, e depois já falo mais deles. De um outro remix que fizeram, que também está... Está saboroso. Só que é mais jazzy, mais cenas assim. We'll be right back. fixe. Viste o concerto? Não. É verdade, estávamos aqui a falar, o Coachella esteve no YouTube aí a bombar, live, neste fim de semana para passado. Para quem soube? Para quem viu. Mas ainda estão os filmes no... É, por acaso, não sei, é capaz de estar alguns... Mas é highlights, não deve ser os concertos inteiros. Pá, e as bandas todas aí indie da cena que a gente gosta, estava lá tudo. Mas tem sempre um cartaz fixe. Yeah. E pá, o problema daquilo era os fuso horários. Um gajo para ver um concerto dos bons, do que cabeça de cartaz, tinhas que estar acordado tipo às 6 da manhã. E naquele fim de semana não deu muito jeito ter que fazer isso. Mas pronto, o que é que eu venho aqui falar mais? Era o Alcan, que já estava a falar há bocado. Ele tem, este ano, tem tentado ocupado, tentado aí a trabalhar em remixes para Tame Impala, para Conan Mocassin. está tudo aí no SoundCloud dele. E agora também está a fazer um remix para os Metronome, como eu já tinha dito há bocado. Mas eu só vou passar um preview, porque é a única coisa que há. Mas promete, pá, é aquela cena à Aerol. Aquele disco ao Aerol. Característico. Eu curto é porque o gajo dá assim aquele... Pronto, o gajo está lá na Alemanha, aquilo transpira lá o tecno para cima dele e o gajo mete assim no disco dele, mete sempre assim umas cenas mais para o pesado. Não sendo pesado, mas tem um ar mais eletrónico. É o disco a 3000, como ele disco lançou. Disco a 3000. E há uma mixtape há pouco tempo. Há pouco tempo? Não, há boa de tempo já, por acaso. Que tinha assim uns sons deste género. E que o caracteriza. Yeah. É o Aerol. Vamos ficar aqui com isto. Com este previewzinho que promete. It's sensible, and those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out. Remember where we went last year? You said everything about it, moved on your career. If you want to go, I'll take you back one day. 'Cause this isn't Paris, and this isn't London. And it's not Berlin, and it's not Hong Kong, not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. It feels so good. Que ele teve cá há pouco tempo, que estávamos aqui a comentar. Sim, porque ontem estava o gajo mandou um tweet a dizer que curtiu, pá, que o Lux é um dos melhores clubes aí da cena do mundo para ele. Fixe. Portanto, pá, Aerol, quando quiseres, aparece aí que nós. No bigode. no bigode e no Lux, que a gente vai lá. E o que é que eu tenho aqui mais? Claro, Breakbot que vem pela uma compilação. Isto é a Collector's Edition do Dead Bangers, pois é. 500 cópias mundiais só, portanto, já nem deve, já não está, já escutou de certeza. Provavelmente. Isto era uma caixinha, era porque de certeza que já escutou, é uma caixinha que... Tem à volta de 6 músicas? Traz 1 ou 2 7 polegadas, já não sei, com várias cenas que nunca saíram, desde Breakbot, a Justice, Sebastian, acho eu. Sebastian. Portanto, pá... Nunca mais ouvi nada desse gajo. Sebastião. Até lançou um álbum com uma capa assim um bocado... Ou vai lançar ou vai lançar... Não, já lançou. Foi ele... Aliás, Ed Bangers este ano é Justice, Sebastian, agora isto, o I Love Techno... Let the Chillin' Techno. Está uma compilação muito boa. E agora o B-Sides. E o Breakbot também fez lá uma... Uma malha. Fez lá uma passagenzinha breve. E eu já tinha ouvido essa malha num mix dele, portanto aquilo era mesmo uma cena que ele tinha para lá guardado. Essa compilação está muito boa, tem lá Como é que aquele gajo se chama? Aí, o americano. O Flying Lotus, tem uma música do Flying Lotus. Scream, Mr. Oazo, Siriusmo. Epá, aquilo está tá uma compilação mesmo à maneira. Gostei mesmo. Epá, e a cena dessa compilação é que eles deixam, quer dizer, faz mesmo parte da compilação ser pá, uma cena mais à parte do que é normal. Que eles costumam mandar cá para fora. Isso é fixe, porque é tipo as experiências, as cenas assim mais... Deixam os putos se testar. Deixam os putos bombar naquilo e está tudo. Mas pronto, Breakbot. Deixa-nos ouvir teste, não? Eu cada vez com esse Breakbot, meu, cenas novas do Breakbot, é pá, fico bem feliz e só me apetece, sei lá, subir a músicas e não sei. Porque o Breakbot, é pá, põe um gajo feliz, meu. Tu ouves o Breakbot e ficas contente e queres é paz no mundo e cenas assim do género. E esta música com o Rakazoid, que é o gajo que dá a voz aqui a este fantasy do Breakbot. Epá, é Breakbot, não desiludo, não sei. Eu não, acho que ainda não me cansei deste. Ao contrário da cena tipo Justice e de. Se calhar daqui do que vou passar a seguir dos Digitalism também, já me cansei um bocado daquele tipo de som. Epá, Breakbot ainda não me cansei. Portanto, manda vir. É só o que eu digo. Eu gosto da capa deste B-side do Juventus. É uma abelha. É mel. É a mel e abelhas. Isto, ele utiliza samples de Michael Jackson, pelo menos a voz, daqueles tempos antigos. Neste caso ele já não utiliza samples, ele já faz mesmo. Já faz mesmo? Eu tenho a impressão que sim. Muito fixe. Tenho a impressão que sim. Não quero estar aqui a dizer que não. Mas eu gosto deste comment: Breakbot is crack of the music world. E eu não vou ler o resto. Que é qualquer coisa com ruas e cenas assim, e coisas inapropriadas. Cenas da rua. Cenas na rua que não sabem fazer. Então, e Patrício, tu estás aí com músicas novas? Há uma que é um bocado menos nova, mas tenho ali uma bem fresh do Honra, que teve há pouco tempo aqui em Lisboa. Segundo o Maciel Mustache, ele teve aí numa galeria de arte, não foi? Pois teve. Teve na Montana Shop. Olha, vai haver uma cena muito fixe na Montana Shop em maio. Aliás, eles têm uma cena com videojogos e arte e não sei o quê. Eles têm exposições bacanas. Eu até. Eu quero ver isso. Tem exposições bacanas. Mas já ia de falar nisso mais. E teve no Odessa, mais não bem. Foi? Ah, sim, e o Honra também teve lá no Odessa. Tocar. Boa. É fixe, eu curto as cenas dele. Bem, e aqui a música do Honra, que se chama Sitting Back, que também tem um vídeo que vale a pena, depois procurem no Vimeo. Que é o que nós vamos fazer agora. Então, sitting back e relax, ouvir, aproveitem. Ouvir o Honra. Desfrutem. Stuff like this, turn your dial to the station for kids. Já um som assim mais 80, já teve o seu tempo, mas ainda se continua a produzir coisas assim. Pá, eu acho que sim, acho que ainda há muito espaço para isto. Ainda bem. Eu acho que eu gosto bastante disto e é bué, ao mesmo tempo é bué experimental, não sei, porque tem bué de sons e tem bué de layers, bué de cenas, não sei. Estou para aqui. Estou em... Agora eu proponho um flashback. Até 87, com uma música, mas é uma música de 87, mas que foi, eu estou a passá-la porque ela foi reciclada pelos Animal Collective para o álbum deles, que é uma música que é os My Girls. Se vocês conhecem a música, vão reconhecer que eles samplaram desta música do Frankie Knuckles, que se chama Your Love. Então vamos lá ver isto. E é de Trex. Trex Records. Yeah. Chicago dos 87. É verdade. Mas foi um belo ano, isso foi. Foi um ano. Ainda não tinha nascido, mas foi. E parece que estamos na reta final. Quero que. Tá, tem alguma coisa a dizer? Despedidas, recados próprios para mandar? Não. Oi, sou o bigode, só. Pá, oi, sou o bigode. Estamos o bigode. De volta, de preferência. Para sempre? Para sempre, sim. Para sempre, para tudo sempre. E... enquanto houver bigodes, nós estamos cá. É verdade. É verdade. E pá, estamos no iTunes. Pois é. Estamos no blog. Estamos no Facebook. Estamos aqui. E estamos também no Facebook. No Twitter. Não sei. No Twitter. Já, estamos no Twitter. Portanto, estamos em todo lado. Há pelo isso. Em todo lado. Temos que manter o pelo onde ele está, porque avizinham-se tempos difíceis e o bigode é uma boa maneira de passar o tempo. É pentear bigodes. Pá, para despedida, não sei, eu tenho aqui uma sugestão, não sei se vocês têm alguma sugestão sem ser esta. Eu tenho aqui este gajo maluco que há 6 anos que está a fazer um álbum e que, assim, com 3 ou 4 instrumentos fez aqui um álbum esquisito. Pá, é uma cena engraçada, eu gosto de... Nunca ouvi nada disto. O gajo tipo, descreve isto como uma cena artística, porque o gajo isto não se enquadra propriamente em algum género. Mas eu não sei se o gajo é um bocado pretencioso. Porque eu fui ao Facebook dele e tinha lá uma cena engraçada que era um recorte de um jornal que supostamente ele apelida como o pior jornal da Alemanha, porque ele é alemão, e onde falavam mal dele. Portanto, não sei se o gajo é um bocado pretencioso está tudo explicado. Pá, não sei, não queria tomar partido de nada, mas não sei. O que interessa é que a música seja boa. É uma cena diferente, é engraçado, é uma experiência. E acho que para o Bigode é tudo à base de experiências e vamos começar com isto. Jason Forrest, a música chama-se New Religion e o álbum é The Everything e isto está, acho que é de Borla para sacar.